Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, 29 de fevereiro de 2008, estamos ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Mundial aqui em São Paulo. O seu Café Brasil num dia especial, um dia que só existe de 4 em 4 anos, 29 de fevereiro. Esse é um ano bissexto e esse é o tema do nosso programa de hoje. E como sempre, teremos a participação dos ouvintes. Eu quero saber o que você faria se tivesse o poder de dar um dia de presente para alguém. Você pode entregar para alguém 24 horas. Para quem é que você daria e por quê, hein? Um dia só seu. Que não contasse no calendário para você dar para alguém. Se você faz aniversário hoje, então liga para cá que tem um presente. Use os telefones do ouvinte. 3106-1766. 3016-1767 e 3016-1768. O programa de hoje começa com uma frase do escritor, poeta e filósofo espanhol Miguel de Unamuno. Somos mais pais do nosso futuro do que filhos do nosso passado. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. O programa de hoje foi baseado num texto de Marcelo Sávio chamado A Matemática dos Anos Bissextos, publicado no site renisa.com.br. Ao fundo, você ouvirá Noites Cariocas, de Jacó do Bandolim, na interpretação de Armandinho e Rafael Rabelo. Ouça que delícia! Este ano de 2008 é bissexto. Em nosso calendário chamado Gregoriano, os anos comuns têm 365 dias e os anos bissextos têm um dia a mais, totalizando 366 dias. Essa informação praticamente todo mundo sabe, mas como é que funciona esse lance de anos bissextos, hein? Muitas regras populares foram criadas para calcular anos bissextos, do tipo, todos os anos que sejam múltiplos de 4, mas que não sejam múltiplos de 100, terminem em 00, são bissextos. Mas será que isso está correto, hein? E o ano 2000, que foi bissexto e contrariou essa regra, hein? Bom, nesse caso é necessário adicionar um detalhe à regra, que ficaria assim. Todos os anos que sejam múltiplos de 4, mas que não sejam múltiplos de 100, com exceção daqueles que, são múltiplos de 400, são bissextos. Olha que confusão. Mas como é que começou isso, hein? Quem inventou essa regra? Por qual motivo? Com base em que ela foi criada, hein? Bom, para amenizar essa conversa, eu vou tocar para vocês hoje alguns artistas bissextos. E já vou começar com uma porrada, um inacreditável duelo entre Elis Regina e Pelé. Pelé? Oi? Canta um negocinho pra gente, canta. Não dá pra me cantar, Elis, eu não tenho voz pra cantar. Mas canta, Pelé, me disseram que você toca violão tão bem, meu filho. Todo lugar que eu chego, todo mundo quer que eu toque violão. Mas canta pra mim. Eu vou dizer pra você por que que eu não vou cantar. Por que que foi? Então presta atenção. Por que que foi? Outro dia me pegaram de surpresa. Me deram um violão e fizeram eu cantar. Lá, lá, lá, lá. Todo desajeitado. Ai, tudo desajeitado. Cantando tudo errado. Ai, que horror, meu Deus. saber como parar. Foi um tremendo vexame. Ai, ai, ai, que vexame, meu Deus. Mas o engraçado é que eu cantava errado e os puxa achava bom. Estava o rádio, jornal e a televisão. E eu todo sem graça, só fazia laralá. Só fazia laralá. Meu Deus do céu, você tá ouvindo o Vexamão. O tal inacreditável duelo entre Elis Regina e Pelé. A composição é do próprio Pelé. Ainda bem que ele é cantor bissexto, né? Bom, vamos seguindo aqui. Hoje estamos ao vivo. E eu queria saber o seguinte, o que, é que você faria se você tivesse o poder de dar de presente para alguém um dia que não existe? Você ganhou 24 horas e vai entregar para alguém. Para quem é que você dá? Por que é que você dá? Ligue para cá. Telefones do ouvinte 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Já tem alguém na linha. Deixa eu ver quem tá aí. Alô? Alô? Quem fala? Alô? Alô? Essa é a voz do Minas com Juminhão. É Neto. É Neto? Diga, Neto. Neto, eu moro aqui em Carapicuíba. Sim. E eu queria participar porque eu leio tudo. Teus artigos, tudo. É. E os teus artigos são muito bons. Esse é o Minas, não vem me pentelhar aqui não. Vai, Minas, vai lá. Se você tivesse 24 horas por dia, você daria pra quem e por quê? Então, eu queria falar uma coisa. Diga. Sabe que eu daria pra ninguém, eu daria pra mim mesmo. É. Mas eu ia ficar numa rede tomando uma cervejinha o dia inteirinho. Bom, tá? É todo agora, mundo... eu quero, posso fazer uma pergunta eu? Pode, claro. Pra que você ia fazer, você ia fazer? Se eu tivesse 24 horas pra mim, pra dar de presente pra alguém... Você não ia fazer programa nem cara, nada. Cara, eu não sei o que eu faria com 24 horas. Que pergunta difícil. Quem inventou essa história aí, cara? É, alguém inventou aí, da sua produção. Mas, pô... A gente tem que perguntar também, não é, é pra você. É verdade, é verdade. É. Eu sei lá o que você faria. Ia fazer? Vamos ver. O que, que eu faria com 24 horas a mais? É. Eu acho que eu daria pra mim, sabe, cara? O dia que eu fosse morrer, eu pararia e falaria assim, me dá mais 24 horas pra eu terminar de arrumar a casa aqui. Eu faria isso, cara. Ah, legal. Ó, vai lá, Minas. Porque bateu com o que eu também faria, tá? Você faria isso, tá bom. É, agora, ó, só uma coisa. Diga. Vou falar uma coisa. Diga. Você vive falando nos teus artigos lá que são bons. É que a gente tem que lutar com o sonho, né? Exatamente. É, então, não contra o sonho, mas pro sonho, né? Exatamente. É, e eu acho que tem que ser isso aí mesmo. Tá bom. Tá bom? Valeu, Minas. Falou. Um grande abraço, obrigado. Tem mais alguém na linha, não? Caiu a ligação, entrou? Deixa eu ver. Alô, quem tá aí? Alô. Quem fala? É Sérgio. Sérgio de onde, Sérgio? Eu sou de Limeira, interior de São Paulo, mas tô... trabalho em São Paulo, capital, e tô sempre sexta-feira, retorno pra minha casa... escutando o Luciano Pires. Sérgio, quem fala retorna aí do interior, não precisa falar que é do interior, é que nem eu que sou de Bauru, cara. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Luciano. Sim. Foi um prazer enorme falar com você. Que bom. Eu acompanho teu programa há uns 2, 3 anos aí, toda sexta-feira retornando pra casa. Que bom, obrigado, cara. O que, que você faria com 24 horas, hein? Se você ganhasse de presente, daria pra quem e por quê? Olha, se eu ganhasse de presente um dia inteiro, eu daria pra minha esposa, pra ela poder se cuidar sem os filhos, que os filhos tomam muito tempo, pra ela relaxar, passar um dia no spa, fazendo as coisas que ela gosta, cuidando um pouco mais dela e curtindo um pouco mais ela como pessoa. Isso aí, depois quem vai aproveitar é você, tá certo, é isso mesmo, Sérgio. Valeu, Sérgio! Obrigado pela participação aí, viu? Cuidado na estrada, cara. Um abraço, até mais. Um abraço. E eu acho que temos mais alguém na linha. Alô? Alô? Quem fala? Fernanda, tudo bem? Fernanda, de onde, Fernanda? Não, é Zilda. Zilda? É. Opa, de onde é a Zilda? De Atibaia. Atibaia. Tudo bom? Tudo bem, você? Tudo bem. O que, que você faria se você tivesse o poder? Daria pra mim, com certeza. Daria não só 24 horas, daria 2.024 horas. É mesmo, é? Porque eu sou a pessoa mais importante do mundo. Que legal, é isso aí. Eu daria pra mim mesmo. Ninguém segura, que bom. Com certeza. Valeu, Zilda. Tá? Muito, muito obrigado por participar do programa da gente, viu? Ah, ok, um abraço. Eu vou soltar uma vinheta, vamos ali. aí, hein? De onde vem essa história de ano bissexto? Eu vou voltar no tempo. A coisa começa em 238 a.C., em Alexandria, no Egito. Durante a monarquia helenística de Ptolomeu III, foi decretada a adição de um dia a cada 4 anos para compensar a diferença que existia entre o ano do calendário, com duração de 365 dias, e o ano solar, que dura aproximadamente 365 dias e 6 horas. Esse excesso anual de 6 horas, após 4 anos, completava 24 horas, um dia extra, que ia sendo agregado a cada 4 anos, causando deslocamentos das datas que marcavam o início das estações. A programação das épocas de semeadura e colheitas era baseada no calendário das estações, e qualquer diferença nesse calendário afetava a agricultura, que era a base da economia dos povos antigos. Mas aquele decreto de Ptolomeu III de agregar um dia a mais a cada 4 anos não teve a aceitação necessária e as discrepâncias permaneceram na contagem dos dias. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. À l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois. Outra de cantor bissexto, você está ouvindo Dominique com a Irmã Sorriso, a freira belga Jeanine Dekker, estrondoso sucesso dos anos 60. A música inspirou o filme Dominique, The Singing Nun, de Henry Koster, de 1966, estrelado por Debbie Reynolds, interpretando a freira belga. Mas aqui no Brasil, a música estourou também, na voz da cantora Jeanne. Você quer ouvir? Vamos ali! Dominique, nique, nique, sempre alegre, esperando alguém que possa amar. O seu príncipe encantado, seu eterno namorado, que não cansa de esperar. Dominique tem um sonho e alguém pode realizar. Advir um cavalheiro que a conduza para o altar. Dominique, nique, nique, sempre alegre, esperando alguém que possa amar. O seu príncipe encantado, seu eterno namorado, que não cansa de esperar. Certo dia de passagem na avenida, alguém notou doce olhar de Dominique, ela então se enamorou. Dominique Nique Nique foi fazer um piquenique nas praias do Japão. O seu príncipe encantado teve que nadar pelado, esqueceu o seu calção. Vai dizer que você não fez isso quando era moleque, não, hein? Pois é, a freira belga Jeanine morreu em 1985 com a sua amante, a ex-freira Anne Percher, de overdose de barbitúricos. Elas se suicidaram devido à pressão da Igreja Católica Belga pelo fechamento de um orfanato de crianças autistas que ambas mantinham com dinheiro do governo da Bélgica. Que louco, né? Pois é. Hoje nós estamos ao vivo aqui, eu queria que você ligasse para cá, no telefone do ouvinte, 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768, e a pergunta é simples, para quem que você daria 24 horas se você tivesse esse poder, hein? Vamos seguir aqui? Me dá uma vinheta. Onde está a minha vinheta? Aqui. Hoje estamos ao vivo, mas eu tenho que mandar aqui um abraço especial. Eu vou mandar lá para Suzano, para dona Lídia Martins. Hoje à tarde eu falei com ela, uma senhora fantástica, que me contou uma história deliciosa. O marido dela, Rubens Ferreira Martins, completa 76 anos e a comemoração é amanhã. Mas ela disse que ele conta uma história que ninguém acredita direito, que na verdade o aniversário dele é hoje, dia 29 de fevereiro. Como ninguém está vivo mais para testemunhar se é verdade ou não, o pessoal acha que ele está enrolando, mas de qualquer forma é o seguinte, olha aqui, dona Lídia, olha aqui, seu Rubens, parabéns, muitas felicidades e muitos anos de vida. Eu acho que tem alguém na linha. Alô? Olha aí. Oi. Ô, Dominique, quem está falando? Você me pegou cantando. Eu peguei, quem é? Hoje você me matou a saudade, viu? Ah, que legal. Quem tá Luciana. Falando? Luciana. Luciana? Isso. Luciana, seu nome é lindo, sabia? Ah, obrigada. É. De você tá falando de onde? É a primeira vez que eu tô ouvindo o seu programa, eu tava assim, passando por uma casa e eu ouvi. Nunca tinha ouvido, né? Primeira vez. Então, e sabe que eu tô amando. Volte sempre, que aqui é uma festa. A casa tá aberta. Eu tô amando o seu programa. Quando você colocou essa música contando a história do Dominique, foi legal. Isso. De onde você tá falando? Eu tô falando de Jandira. Jandira, muito bem. Eu quero que você me diga o seguinte, ó. Se você tivesse o poder de dar de presente pra alguém 24 horas, pra quem você daria e por quê? Ai, olha... Eu vou te dizer uma coisa, eu tô dividida em duas pessoas. Diga, quem são? Uma sou eu mesma, outra seria minha mãe. Tá bom, mas é uma boa pedida, tanto as duas, é uma boa pedida, né? Não, eu daria pra minha mãe, porque eu queria que ela fizesse, né, esse dia, ela tivesse esse dia, ela fizesse tudo que ela gostasse na vida dela. Tá bom. Sabe? Que bom. Legal. Grande presente esse aí, viu? Obrigado. Luciana, obrigado por ter ligado. Volte Parabéns, sempre. Viu? Fica aí toda sexta-feira, tá bom? Um abraço. Tchau. Tem mais alguém na linha. Alô? Oi. Quem fala? Oi. Quem fala? Angélica. Angélica, de onde? De Santos. Oi, Angélica. Tudo bem? Tudo. E você? Tudo bom. Eu quero saber. Prazer falar com você. Que bom. Obrigado. Me fala aí, você tem o poder de dar 24 horas pra alguém. Pra quem você daria e por quê? Pra minha filha, que é maravilhosa. Que gostoso. Por quê? Porque minha filha é comissária da TAM e eu queria que ela tivesse um dia a mais pra poder curtir. É, e ficar em casa com a família na boa, é isso aí? Hein? Você não vai querer que ela voe nesse dia, não, né? Não, então, quero que ela não voe nesse dia. Que legal. Esse dia a mais pra ela ficar curtindo aqui embaixo com muita alegria, que ela é maravilhosa. Que legal, Angélica. Um beijo pra você e pra sua filha também, tá bom? Tem mais alguém na linha. Alô? Alô? Epa, caiu a ligação. Então nós vamos seguir agora com uma surpresa. Quer ver? Próximo. A pipa do vovô não sobe mais. A pipa do vovô não sobe mais. Apesar de fazer muita força, o vovô foi passado pra trás. A pipa do vovô não sobe mais. A pipa do vovô não sobe mais. Apesar de fazer muita força, o vovô foi passado pra trás. Ele tentou, mas houve pinadinha. A pipa não deu nenhuma subidinha. Ele tentou, mas houve pinadinha. A pipa não deu nenhuma subidinha. E aí, você tá ouvindo outro cantor bissexto, Silvio Santos, com a marchinha de carnaval A Pipa do Vovô. Essa música, essa composição é de Manuel Ferreira e Ruth Amaral, compositores das marchinhas que fizeram o Silvio Santos ser campeão por 10 carnavais. Quem é que não lembra, hein, do Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano, hein? Pois é. E eu vou seguir com a história dos anos bissextos. 200 anos depois daquele decreto de Araque do rei Ptolomeu em 46 a.C., o imperador romano Júlio César, retomando as ideias helenísticas, resolveu intervir no sistema de contagem do calendário para corrigir mais de 3 meses de desvios acumulados até então e criou o calendário juliano, que evitaria novos erros. Para elaborar essa tarefa, ele trouxe da Alexandria o astrônomo grego Sosígenes. Olha só, o que fez foi então uma baita confusão. Prepare-se, olha só, o ano de 46 a.C. teria 445 dias de duração para corrigir os desvios acumulados até então. Depois disso, os anos teriam 365 dias e haveria um ano bissexto a cada 4 anos, a partir de 45 a.C., que também seria bissexto. O início do ano romano, que era em 1º de março, foi deslocado para 1º de janeiro. E em função dessas modificações, o ano de 46 antes de Cristo ficou conhecido como o ano da confusão. E apesar dos esforços, os anos bissextos que se seguiram não foram aplicados corretamente até o ano de 8 d.C., quando então finalmente passaram a ser regularmente contabilizados de 4 em 4 anos em todos os calendários. E assim permaneceu por mais de 1.500 anos. Que confusão! Você, que cedo entardeceu. Você, de quem a vida eu sou e sei, mas eu serei. Você, Enquanto você ouve Você, de Roberto Menescal e Ronaldo Boscoli, na voz de dois cantores bissextos, Marília Gabriela e Reinaldo Gianecchini, eles não fizeram feio, a gente vai continuar. E hoje nós estamos ao vivo, hein? Se você tivesse o poder de dar um dia, 24 horas de presente para alguém, você conseguiria dar para quem? Eu queria saber, liga para cá. O telefone do ouvinte é 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Tem gente na linha. Alô? Alô? Quem fala? É o Wendel de Franco da Rocha. Wendel de Franco da Rocha. Tudo bem, Wendel? Tudo bem, e você? Eu tô bem. Eu quero saber pra quem é que você daria esse dia se você tivesse esse poder. Ah, pra pessoa mais especial do mundo, que é a minha mãe. Oba! Pra mãe sempre vale a pena, né? Minha que mãe é Dona Lúcia. Dona Lúcia? Isso. Então, Dona Lúcia, parabéns. A senhora acabou de ganhar um presente que não dá pra comprar, não dá pra emprestar, não tem jeito. Tempo de vida. Isso. Valeu, Wendel. Ô, Luciano. Oi. O meu irmão, Humberto, também faz aniversário hoje. Faz hoje? Também. Ah, cara, então que legal. Eu vou pedir pro pessoal anotar aqui os dados, então vou mandar um presente pra ele, tá bom? Vai ganhar um livro. Parabéns pelo seu programa, é fantástico. Obrigado, obrigado. Um abraço. Tá bom, um abraço. Acho que tem mais alguém na linha. Alô? Alô? Alô? Luciano? Eu? Quem fala? Joinci. Ah, não pode ser a Joinci que eu conheço. Você conhece alguém com esse nome? Eu só conheço uma, mas ela estava em Fortaleza. Acabei de chegar hoje. Que legal. Bem-vinda de volta para cá. Obrigada. Tudo saudade. Bem? Como é que foram as férias? Maravilhosa. Que legal. Que bom que você chegou já com a bola toda. Olha pois aí. Pois é, mas eu só volto dia 19. Então aproveita de até verdade. Lá. E me conta dessas 24 horas, se você tivesse esse poder, para quem é que você daria de presente? Eu daria pro meu amor, porque como eu vou ter 24 horas a mais, eu quero passar com ele. Ei, que legal. É isso mesmo, né? Bem-vinda, viu? Um beijo. Aproveita, viu? Que nós vamos tá voltar para briga. Tá legal. Tá lindo o seu programa, que tô bom. Adorando. Obrigado, obrigado. Tem mais alguém na linha? Alô? Alô? Quem fala? Gabriela. Cara de panela? É. É a Gabiroca? Tudo bom? Sabe quem fala, hein? Oi? É minha filha que tá falando. É, ih, Gabi. Filha. E aí, se você tivesse 24 horas, daria para quem? Que legal. Até que enfim você ligou, demorou, hein? Fiquei, tava tentando mó tempo. E não consegui entrar na linha? Não consegui, eu tô ocupado, meu pai é muito disputado. É, então é isso aí, bem-vinda. E eu vou trazer você pra ver o programa comigo aqui, tá bom? Então tá bom, pai. Beijo, te amo. Eu também, beijo. E vamos ali adiante. Mais uma ligação, alô, quem fala? Alô, aqui é a Maria Cândida de Porto Feliz. Porto Feliz e Maria Cândida, eu tudo bem? Eu escuto o senhor toda sexta-feira à noite. Ah, que bom. Eu fico costurando. Sim. E eu fico ouvindo essas coisas maravilhosas. Bem-vinda, que legal, que gostoso. Então, se eu tivesse um dia para me dar de presente, é. Eu dava para o meu esposo, porque ele me ajuda muito. E faz ele trabalhar mesmo, mais um dia. É isso aí, tá, Maria Cândida. Muito obrigado por ter ligado, viu? Obrigado. Vamos adiante, segue. Algumas pessoas pensam que o ano bissexto é porque tem dois números 6, por isso que chama bissexto, só por causa disso, mas está errado. No antigo calendário romano, os dias tinham nomes com base no ciclo lunar, e um mês dividia-se em sessões separadas de 3 dias fixos. Eram as calendas da lua nova, as nonas do quarto crescente e idos da lua cheia. Os dias eram designados como aquele costume que a gente tem de dizer o horário de 14h45, como sendo, por exemplo, 15 para as 3. Assim, o dia 3 de fevereiro, por exemplo, chamava-se 3 dias antes da nona de fevereiro. O dia 24 de fevereiro chamava-se Anterium Sextum Calendas Marte. Eu sei lá como é que falava isso. Ou seja, sexto dia antes das calendas de março. Ou sexto dia antes da lua nova de março. Ao fazer essa introdução de mais de um dia no ano, Júlio César escolheu o mês de fevereiro. E dentro desse mês ele escolheu por fazer um bis ou duplicar o dia 24, chamando-o de Anterium Bis Sextum Calendas Marte. Daí surgiu o nome bissexto, que passou a designar o ano que tivesse esse dia suplementar. Vamos ali? Por duas polegadas, passaram a baiana pra trás. Por duas polegadas e logo nos quadris, tem dó, seu juiz. Se ouviu Por Duas Polegadas a Mais de Alcir Pires Vermelho e Pedro Caetano e Carlos Renato, cantado por Marta Rocha, a nossa Miss Brasil mais famosa, que por pouco não ganhou o título de Miss Universo em 1954. Diz a lenda que os jurados consideraram que ela teria duas polegadas a mais nos quadris. Foi curtinho, né? Ouve de novo aí, faz favor, olha aqui, ó. passaram a baiana pra trás. Com duas polegadas e logo nos quadris. Tem dó, seu juiz. Última ligação telefônica. Alô, quem fala? Prazer em falar com você. Eu sou Maria Alice de São Bernardo do Campo. Maria Alice de São Bernardo, como tudo bem? Como vai você? Tudo bem, e você? Eu daria as 24 horas multiplicadas para os meus filhos Ricardo e Silvia. Ah, que porque bom. Porque ambos são muito lutadores, isso. Batalhadores, trabalhadores e descansam pouco. Perfeito. Então eu deixo você dar 48 horas, tá bom? Ótimo. Maria Alice, muito obrigado por ter um ligado. Abraço, o programa está acabando e nós vamos seguir. Sendo maravilhoso. Vinheta 1. Em 1582, o Papa Gregório XIII introduziu uma reforma no calendário juliano e criou o calendário gregoriano, que é o que a gente utiliza até hoje. Vinheta 2 para acabar, vamos ali. Café Brasil. Essa busca por um calendário perfeito não vai chegar nunca, porque o tempo muda, tem diferenças na rotação do Sol, a gente não vai terminar nunca. E eu, para encerrar esse programa, então, vou trazer mais uma coisa especial para você. Quer ver só? Quem é? Sou eu. Quem é? Sou eu. Quem é? Que lhe cobre de beijos, satisfaz seus desejos e que muito lhe quer. Pois é, que pressa. Chegamos ao final do programa e passa rápido, né? Quem é que tá cantando, hein? Você tá ouvindo Hebe Camargo cantando o clássico Quem É? Música de Osmar Navarro, que estourou em 1959 na voz do próprio autor. Hebe Camargo, outra cantora bissexta no Café Brasil. Quem é? Com Tomás Ortega na técnica, que eu deixo louco ali. Produção de Cissa Camargo e apresentação de eu, Luciano Pires. Estiveram hoje conosco Pelé e Elis Regina, a Irmã Sorriso, Gianni, Silvio Santos, Hebe Camargo, Reinaldo Genechini com Marília Gabriela. Gostou, hein? Quer ouvir de novo? Então acesse www.lucianopires.com.br. Tanto o programa como os textos e letras das músicas que utilizamos estão lá para você se divertir. E para terminar, uma outra frase daquelas, dessa vez de um autor anônimo. Não importa o que o passado fez de mim, importa o que farei com o que o passado fez de mim. Com o patrocínio de Porto Seguro, consórcio de imóveis, o imóvel que você quer, do jeito que você pode pagar, você ouviu. Café Brasil.